E ô mulher, você é linda, és a linda das mais lindas, igual a você não tem. És a flor que solta cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem. Só teu, já reconheci que eu sem você não sou ninguém. Contato para shows 759-9189-0007. Sampa Produções. Balada de Vaqueiro.